meu caro irmão de coração, Kazé. Pois não. It's a me, Mario! Você escutou o nosso último cast e disse que tinha uma resposta sobre os midi-chlorians. Por favor, responda. Fala aí, mano. Não chega a ser uma resposta, mas assim uma linha de raciocínio em cima disso. Agora imagina, você reclamou na questão de Jedi serem uma religião. Correto, uma religião, assim. Mas querendo ou não, são escolhidos que são... Não são todos que podem ser Jedi, correto? Não, correto, correto. Ou seja, para alguém ser Jedi tem que ter uma taxa de midi-chlorians alta no sangue. Só porque não foi posta na primeira trilogia do Star Wars, você ficou meio que assim... achou meio que discrepante. O que apresenta a primeira trilogia é que é algo muito místico, entendeu? É a questão do sentir. O cara olha, pô, a força está em você. Aí tu me faz a porra de um exame de sangue? A fé foi pro caralho, virou ciência. A ciência não pode estar de lado a lado com a religião. Concordo. Só que assim... Mas nunca foi isso. Deveria ser, não quer dizer que... Pois é, porque acho que o maior problema da humanidade é exatamente esse, entendeu? É que a ciência e a religião deveriam andar juntos. Pelo menos que é o que eu como espírita meio safado. Mas é o que eu acredito, entendeu? Porque, cara, um completa o outro, cara. O que o espiritismo diz, pelo menos a ciência comprova. Tanto é que a base do espiritismo é feita pela ciência. A ciência mostra isso é comprovado. Certo. Só que o que eu tô reclamando do Star Wars é que não mostraram nenhum pingo de a religiosidade, o misticismo dentro da força. Só mostraram a química. Ao meu ver, o Qui-Gon, ele sentiu, sim. Mas ele queria, de certa forma, confirmar se ele poderia ser o garoto da profecia. Ele foi. Eles têm esse método, né, de quantificar os midi-chlorians. Se tiver uma taxa acima do normal, a pessoa pode se tornar um Jedi. Se for seguindo os ensinamentos da religião deles, Jedi, correto? Correto. Ou seja, nessa dúvida, ele foi, fez o exame de sangue lá e enviou para fazerem uma análise do sangue. E viram que a taxa de midi-chlorians está bem acima do normal. Acima até do que o mestre Yoda. Isso mesmo. Isso não justifica porra nenhuma. Só enfatizo o que eu disse. Eu entendi. A minha reclamação é que eu acho uma porcaria. Porque ficou só ciência. A religião foi pro buraco. A religião estava no parto... No parto, já. No parto? O que é que eu tô pensando? Parir quem? Beleza. Um exame novo? O que que foi? Falando sobre... Júnior e tal? Lembra desse filme do Schwarzenegger? Que fizeram uma proposta assim pra você? Você já tá se perguntando como é que vai ser o parto? Exame de sangue, parto, entendeu? Não, mas enfim, a Dana fez exame de sangue pra ver não, se vinha. Não. Se viu outro casazinho por aí. Não, pelo amor de Deus. Não, tá bom. Já basta a Cecília, né? Ah, pelo amor de Deus, dá um trabalho enorme. Mas enfim, creio eu assim. Acho que tu já chegou a entender o ponto de vista. Entendi. Eu não. Ou seja, então. Não tem mais o que falar sobre isso, viu? Tá, entendeu? Quer dizer, pra eles é uma religião, mas eles têm também a parte da medicina deles lá pra ajudá-los a ver se a criança pode se realmente se tornar um Jedi. Tu não aceita a verdade? Não aceita ele isso? Ele não aceita, cara, porque assim... Ele até agora ainda não entendi direito qual a revolta nesse ponto, bicho. Caralho, presta atenção, porra! Tu não entendi? Como eu falei no cast, eu não sou puto com a série, com a trilogia recente. Certo. Recente entre muitas aspas, né? Uhum. É só que isso, cara, foi o que mais achei tosco, cara. É só isso. Eu não gostei. Achei uma porcaria. Quebrou todo o conceito. Eu queria então que, tipo, ele só fizesse... Eu sinto a força muito grande em você. Vou te treinar. Acho que você é o garoto da profecia. Cara, eu só queria que tivesse sido mais bem pensado como isso era realizado. Como seria descoberto. Beleza, então dá uma ideia. Mas não, qual não seria foi, a tua ideia? Não foi descoberto. Chiquete, tu sabe que minha área de escrever não é sci-fi. Mas você tem que ter uma mente aberta. Eu tenho uma mente aberta. Cara, eu vou te dizer o que, que houve hoje. Minha mente, vocês sabem que é pro bizarro. Por exemplo, estava eu lá na banca. E de repente, minha digníssima está lá. Foi pegar banana pra fazer vitamina. E o que ela encontra? R$4. Nossa. R$4? Onde? Na palma de banana. Na palma de banana? cobertinha bonitinha. A banana tava bonitinha lá, uma palma ainda. R$4. R$4. Então, assim, joga na Mega Sena. Não, eu jogava na Mega Sena. Pega o número da mão. Com certeza, cara. Não. Aí eu vou lhe dizer onde eu fui. Onde você foi? Onde que tu foi? O que que tu... Não dá nem pra pegar um micro com R$4. Não. Eu vou dizer o que eu criei. Porque você criou uma história. Exatamente. Aí é uma história. O macaco do inferno deixa uma palma de banana. E essas bananas, tipo, quando o cara descasca, o que tem é dinheiro. O problema é que no futuro esse filho da puta vem pra buscar esse dinheiro. Ah, então o dinheiro é do cara. Exatamente. Então, tipo, foi só tem a premissa, entendeu? Uhum. Tipo, a família encontra uma palma de banana e essa palma de banana no dia seguinte tá sempre renovada. Olha a minha mente, já tá bem à frente. Tô pensando numa adaptação já pra um futuro filme. Jesus, eu não sei quem viaja tipo, mais. Tipo, imagina. Eu já tô pensando, cara, levar pro dia de hoje e tal. O dia de hoje, atuais? É. Que acontece? É, redundância. Hoje em dia. É? É redundante, tu foi redundante. Porra, nada a ver que eu tô falando. Tu acha? É, cara, com essa... Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Conquistando Multiverso! Podcast, o meu, o seu, o nosso! Cat. Eu continuo dizendo, isso é muito esquizofrênico. Não, isso é... esse foi muito foi gay. Né? É, eu acho que o lado feminino dele começa aí, a... Não. É tipo que nem o cara... Já quer maldar, mano. Não, para cara. Pare com isso. Por que tu quer bem dar? Cara, eu vou dizer, qual foi o primeiro comentário lá na página do Facebook? Foi o da Kaliane. Não, peraí, eu vou ler o comentário agora. Leia. Vou ler. Primeiro comentário de Kaliane Ribeiro. Geralt, para de escorregar no quiabo. Dante, Saboia, Elros Ringério, veta ele. Não, mas peraí, eu quero entender o que eu falei no cast passado. Eu escutei o cast. O que eu falei? Não, defenda. A questão não é só o que você falou, é o jeito e a maneira que você fala. Tipo isso, podcast. Não é um negócio meio homossexual. Veja lá como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão. Foi assim, não é só o que você... Olha, eu ia falar... Não, fica calado. Vou falar uma coisa não, aqui. Não, fica calado. Se quiser, pode até editar depois, Dante, mas a voz do Jero fica muito estranha. Não vai editar. Fica estranho. Fica parecendo fica... uma voz de gay mesmo. Sério mesmo. Não sei se esse teu sotaque forçado do é Rio isso, de Janeiro. É isso que eu ia falar. Esse teu sotaque carioca, assim, às vezes, dá quase nasal, assim. Pô, meu, tal. Com todos. Podcast. A puta do leste. Eu vou fazer uma parada mais radical na próxima vez. Eu quero ver quem vai radical. Reclamar. Beleza. Então me diga, você com a voz meio afeminada, talvez? Meu brother de coração, quem é você? Eu sou Uriel Cross, ao seu dispor. Enfim, eu sou Dante The Chain, o host. E hoje temos o nosso terceiro integrante, que não esteve aqui no primeiro episódio. Por que você não esteve aqui, Kazé? Tava ocupado. Não fui convidado. Primeiro que vocês tinham que ver a cara de. A boquinha de boqueteiro dele próximo desse microfone. Boquinha de veludo. Falam de mim, mas ele fez biquinho dele, eu pensei, ele vai chupar. Isso é uma bichona! Ele vai chupar. Tá lambendo os lábios agora. Eu tô com o lábio seco, entendeu? Boneca. Falou em pênis, já fica com o lábio seco. Dá uma água na boca, nem imagina. Enfim, por favor, apresente-se. Meu nome é Kazé Monteiro. Vim participar, sou terceiro integrante aqui do Conquistando Multiversos. I am Morpheus. It's an honor to meet you. No. The honor is mine. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to be. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Exatamente, senhores. E hoje vamos falar sobre o que achamos de interessante na internet. Notícias bizarras ou nem tantos dessa semana. Interessante, bizarro. Notícias que chamam... Coisas. Na verdade, não são notícias, né? Porque são coisas que vimos na internet essa semana e que nos chamaram a atenção. E são tantas coisas que fica até difícil... Exatamente, selecionar. Então, meu querido primeiro imediato, Uriel Cross, por favor, faça as honras. Comece. Bom, primeiramente... Peraí. Interessante é que o Jero, antes de falar, ele dá aquela ajeitada na cadeira, né? Tá todo mundo... Se ele tivesse paletó, aquele cara que ajeitar o paletó, ajeitar tá a gravata... Tá todo mundo te olhando aqui agora. Todo mundo te dá aquela limpada na garra... Bem, prossiga. Como é que é? Bem? Porra, bem, eu não falei nesse sentido. Bem. Vai lá, Valente. Valente é meu saco. Cara, vocês iam esposas, namoradas, né? Vocês colocariam o nome dela tatuado nos seus braços ou nas suas costas? Cara, depois de uns 35 anos de casado, eu ia pensar no caso. E o que vocês acham disso? Cara, eu tenho a intenção ainda de tatuar o nome dos meus filhos e fazer uma tatuagem do símbolo do Skadou, da minha história lá de Rintera. Uhum. Mas tatuar o nome da minha digníssima esposa, que eu amo muito, claro. Bárbara, meu amor, te amo. Não, cara, não. Não. E você, Cazé? É relativo, como eu falei, se tiver 35 anos não, 20 anos, 25 anos de casado, quem sabe, pode ser ter que enrolar aquela tatuagem, porque, pô, acho que 25 anos de casado, se você ter a percepção de que aquilo realmente tá dando certo, não custa nada, né, uma declaração de amor pra sua esposa, colocar o nome dela e também, quem sabe, acertar com ela pra fazer a mesma coisa, né, mas sei lá, cara, pensando assim, nesse... E aí, mano, quanto tu gozar a vida? Apaixonado. Mas enfim, eu acho que eu não faria não se não fosse a longo prazo. Se eu tivesse a longo prazo com a mesma pessoa. É tenso porque, veja bem, você vai, tá apaixonado, tá com sua garota, a menina também tá apaixonada. E aí, a menina descobre que você traiu ela. Tan, tan, tan. Aí tá teu nome lá, né, no bracinho dela e tal. E o que ela vai fazer? Tem uns que vai borrar a tatuagem, né? Tirar. Quem tem dinheiro paga pra tirar. Exatamente. Pode escrever, terminar, né? Tipo, Daniel. Aí coloca 3 pontos. Vai tomar no cu. Né? Mais uma Londrina. Mais uma Londrina. Caramba. Edita essa parada. YouTube. YouTube. Mais uma Londrina. Mano, vai! Que fodendo! Fodendo! Claro que ele vai tirar aquele. Vocês precisavam ver a boquinha dele. Né? Se tivesse caído numa benga, se tivesse. Tá difícil, o cast hoje tá difícil, mas cara. É sério, você. O que que passou pela tua cabeça? continue aí. Enfim, cara, não foi o caso da Londrina. Acho que o nome dela é Thorin Reynolds. Ela é de 26 anos. Ela descobriu que o seu namorado traiu ela, né? A história foi o seguinte, inventou uma historinha, disse que ele ia morar no Alasca a trabalho. Só que ela descobriu por terceiros que o cara foi se mudar com uma outra lá. Ela ficou revoltada. E aí ela pensou, o que que eu vou fazer? Eu vou me vingar desse desgraçado. Aí o que que ela fez? Ela teve a brilhante ideia, veja bem, senhores, teve a brilhante ideia. Deixa eu ver se é brilhante mesmo. Com certeza, revolucionária. Corajosa, mano. E corajosa. Ela tinha o nome dele tatuado no antebraço dela. Aí o que que ela fez? Ela pegou o bisturi, né? Ah, não, velho. Sério, velho, a sangue frio. Puta que o pariu. Com raiva. A mulher faz tudo. Como ela... é que eu não vi esse... Eu vou comer uma bolachinha aqui, cara. Ela pegou, cara. Ela tirou a pele, botou no frasco com álcool. Caralho! Né? Mandou pelo correio. Provavelmente era formal, né? É. Dá pra ser formal. Exatamente, formal. E não satisfeita... Oi? Oh. Satisfeita. Ah. Satisfeita. Ah. Não satisfeita. Ela ainda rastreou, né, a encomenda pra ver se ia chegar ao destino, né? Tá certo. Porque ela foi entregar pessoalmente, né? Ia ser bem mais dramático. Não, acho que não. Eu acho que ela quis mostrar pra ele e dizer, cara, quer saber? Eu não quero mais nada teu e pega essa merda aqui que tu não significa mais nada pra mim. Uma coisa é tu chegar e falar, filha da puta, você não é merda, você é merda pra mim. Outra coisa é eu arrancar um pedaço do meu braço, que eu tô dizendo que o meu pedaço de braço é merda. Agora imagina o que ela ia fazer com o cara se ele estivesse lá, né? Se ela já... Se ela tirou a pele dela, imagina o que ela ia fazer com o couro dele. É, né? couro e outras coisas, não sei. Cara, casaco... O Jero pensou logo nas outras coisas, na perda que o cara ia ter. É sério, quando a mulher é traída... Não, é sério, quando a mulher é traída, ela vai pensar... É a primeira coisa que ela vai pensar, velho. Enfim, gente, o que vocês acham dessa... Kazé, o que você acha aí da atuação aí da... Como é o nome dela? É... Darnes Reynolds. Cara, tá, eu acho que... Fulaninha Lodrinho. Foi extremamente corajosa, porque... Palmas pra ela. Merece aquela imagem que te rola às vezes no YouTube, já no Facebook, de um cara entregando diploma pro outro, né? Tá aqui seu diploma de imbecil. You're a bitch. Congratulations. Mas prossiga. Mas assim, lógico que foi uma atitude idiota, mas corajosa. Você teria coragem? Nem por um frio. Caralho. Jamais faria um negócio desse. Foi uma atitude idiota, porém corajosa. Olhem as fotos dela. Como é que ficou o antebraço dela? A gente vai colocar no post aí pra vocês verem. Como caraca, malandro. Mas ela tem cara de ser louca mesmo, né? Com certeza. Ah, porra, se fuder. Ela já tem cara de doida mesmo. Ela... Não, olha só. O nome do cara era esse aqui. Pera aí, deixa eu ver se tem a porta aqui. Olha como é que é o nome dele. Chopper's Beach. Olha a tatuagem. Puta do Chopper. Agora olha aqui como ela colocou. É, acho que isso é formal. Formal, mano. Caraca. Cheio de dentaduras, aquelas de vampiro que a gente usa em fantasias, não é isso? Enfim, ela é uma porra louca. É louco, homem, velho. Alguém que tatua Chopper's Beach no braço, já não... eu não espero menos, né? Não é de esperar menos, com certeza. Enfim, cara, a minha opinião sobre ela é que... Cara, a foto fala... O rosto dela, né? Ela fala pela atuação dela, né? Pela ação dela, aliás. Ela lembra a mulher vampira. Sim, lembra. É. Lembrou mesmo. Cara, que loucura, velho. Que loucura? Você é burro, cara. É só o que eu tenho pra falar. Que loucura. Você vai colocar a foto da cidadã em questão, né? Sim. E as imagens do braço dela. Cara, o que que tem na cabeça de um ser desse fazer uma porra louquice dessa? Merda! É um pouco chocante pra algumas pessoas, né? É por isso que o Bin Laden explode. Mas depois de um vídeo que eu vi hoje, gente... Então é o aproveite. Assunto. Aproveite aí que você já puxou. Que eu queria comentar sobre dois vídeos. Porque cada um vai ser coisa rápida. Manda logo de dois. Primeiramente, é falar sobre vídeos idiotas. Isso. Primeiro, aí, a internet é o mar de não precisa. Primeiro vídeo é assim: não basta ser idiota. Assim, vou falar aqui. É sobre o vídeo de uma. Duas garotas falando sobre, não sei... Funkeiros falando, o que é que você faria por esse? Faria isso, faria aquilo, aí chegou o ponto... Me segui! Chegou o ponto que uma perguntou pra outra se ela comeria merda. De cachorro! De cachorro! Não sei, cara, eu sei que ela especificou merda de cachorro. A idiota fala que sim, que vai comer merda. Não, ela faz primeiro aquela... Aquele charminho todo. Não sei, pergunta difícil. E não bastante, a pessoa aparece comendo merda. Mas claro que fica aquela dúvida se realmente é ou não. Na minha opinião, não é. Mas por não ser, só da pessoa já ter ideia de fazer esse vídeo já pra... Mostrar que tá comendo merda por causa de um babaca. Que ela não sabe nem que ela existe. Eu acho que isso, cara... Pra mim, cada dia que passa, aparecem coisas incríveis na internet. Parece que a humanidade se supera a cada dia. No caso, a cada minuto, né? Cada minuto, cara. Agora mesmo deve ter milhares de pessoas acéfalas fazendo coisas idiotas que nem essa. Eu fico totalmente embasbacado com isso. Cara, só um... Apesar de ser rápido o comentário, tá muito né? É? É. Melhor do que né? É. Enfim. O vídeo. Não vou usar enfim, eu uso muito enfim. Entendeu? Cara, porém. É outro vídeo insano. Quando eu vi aquele vídeo, eu pensei, não, cara, isso não pode ser verdade. Mas é o que tu falou, Kazé. Só o fato da menina insinuar isso já mostra uma total falta de cérebro, né, cara? Acho que é o QI dela do será mesmo que ela na realidade é da galera, dela. Será que ela não é da galerinha do rolezinho? Pode ser, quem sabe, né? Nada contra quem faz rolezinho. QI, acho que nesse Pô, não é nem QI, né, cara? Sei. É falta de raciocínio mesmo, né? É não burrice. Não tem QI, não, pô. Porque eu acho que nem uma criança de 8 anos de idade teria uma ideia pra fazer isso. É, cara. É. Se fosse crianças mesmo, tipo 8, 7 anos, até seria até que engraçado. Porque com certeza a gente saberia que seria um chocolate. Mas só que, porra, meninas de 15, 16 anos. É, eu acho que tinha uns 14, 15 anos. Como diz meu tio. Como diz meu tio. Ideia de jirico. Cara, não, total, velho. Aí eu sei. Cada um tem sua ideia de jirico na vida, assim. Não, mas essa aí. Não, peraí, todo mundo tem. Eu tinha um professor. Tem gente que tem até hoje. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: todo mundo tem o direito a 5 minutos de abestalhamento diário. Mas essa aí, ela pegou a cara da vida inteira dela e resolveu despejar nesse vídeo. Cara, né? Foi um tapa na minha cara quando eu vi esse vídeo, velho. Eu olhei, não, isso não, não é merda, isso não pode ser merda. Mas aí, como eu tô falando. E também tem aquele ponto que a gente pode ressaltar, que é querer aparecer. Sim, concordo. Ainda termina o vídeo. Mas te amo, Gui! Oh, meu Deus do céu. O Gui tá cagando! Falando merda, o Gui desse Gui deve tá cagando pra ela. Sabe nem que ela existe. Se ele viu esse vídeo, eu estaria rindo horrores. Cara, se agora, eu fosse ele, pelo menos eu teria assim um bom senso de fazer um vídeo resposta a isso. Isso que eu ia perguntar dos senhores, né? Se vocês fossem esse tal de Gui, ou funkeiro, no lugar dele, o que vocês iam como dizer eu sou uma pessoa para essa cidadã senso em questão? Eu acho que só a pessoa já de estar fazendo música, fazendo funk, já não tem o bom senso, né? Vide e que o Kazé agora bateu o pau na mesa. Eu tenho bom senso. Em questão a isso, eu tenho. Beleza? Beleza? Ah, viado. Mas enfim, pelo menos eu tendo bom senso, né? Será que eu tenho, né? Não sei, fiquei em dúvida agora. Eu também tô me coçando pra contar a história de um cara que tava querendo pegar um anel no chão. Eu tô querendo contar a história de uma pessoa. Uma pessoa que dançava funk até o chão. E se achava o máximo. Muita pressão quando vejo popozão rebolando no salão. Não consigo respirar, fico louco pra pegar. Melhor tu se preparar, que o Tigão vai te ensinar. Todo mundo olhando pra ele, dançando funk. Eu não sei essa história, todo não. Mundo, como é que é essa história aí, velho? Que história é essa? Essa história poucos sabem. De uma certa pessoa. Mas eu devo dizer o seguinte: a galera abriu primeiro que eu era 100kg mais magro. Não, 100kg. 100kg tu tá vendo? Porra! Primeiro que era no mínimo 50kg mais magro. A galera pelo menos abriu 10 anos a mais roda, novo. Bateu mas palma, a galera abriu. Apontou o dedo assim pra ele, abriu os braços. Dancei. Enfim, dançou. Até isso o chão. Isso é história pro outro dia, outro cast. Dançando. Calma, meu amigo. Não tem uma pauta, cara. Vamos deixar pro próximo. Beleza. Da puta. Son of a bitch! Não sabia dessa parada não, Kazé. Sabia não, bicho. É que ele me lembrou. Por isso que ele ficava sacanhando caladinho. Eu tinha esquecido. Só que um dia desse ele me lembrou. E agora eu lembrei de novo. Eu aproveitei. Olha que falar. Bom, mano. Meu! Sim, mano, foi outro vídeo. Qual é o segundo vídeo? Ah, agora? Sim. Não sei se vocês já viram uma página nova que tá rolando no Face. Que é sobre terror de. Terror de. Vê isso daí, de certeza. Vai ficar com medinho. Jesus! Shut up! Oh my god, I don't care! Porque eu não gosto disso, Dante. Vai baixando que tá aí, de certeza, o vídeo. Sim, né? Verdade. Tá aí, esse daí. Suicídio. Comente sobre. Esse vídeo, cara, foi a primeira vez que eu... Não vou dizer pra esse aí que não tá lá, né? Só, tipo, é uma imagem impactante, bicho. E, tipo, o que mais me impactou nesse vídeo foi o som que faz quando ela chega ao chão. Tu escuta o estourado. E tu vê que o baque é muito grande, bicho. Isso aí me deixou bastante impactado. Vamos colocar o link pra vocês aí. Por favor. Quem não tiver um estômago forte... É, porque a capa... Do terror Deep Web. Não, mas isso aqui é capa mesmo. A foto da capa. A foto da capa em si já é bem pesada. A foto da página em si... É. Parece Silent Hill, cara. Não, Silent Hill ficou no chinelo, ficou na minha no opinião. Chinelo. Não, mas lembra um pouquinho, velho. Lembra, aperta mas... Aperta play aí no vídeo. Caraca, esse jacaré aqui. Vamos ver o vídeo rapidinho. Dois. Vamos lá. Gosta não de ver esse restante? Não sou fã não, mas vamos lá. Temos que informar logo de início que, segundo você, né, Kazé, esse vídeo é bem pesado para pessoas que têm coração forte, talvez. De início eu achava que era uma montagem, cara, mas você vai ver que parece o resto da montagem. Nossa, velho, a mulher vai pular. Esse baque foi da mulher caindo ao chão. Ficou só um migão, né? Foi onde, cara? Eu acho que foi São Paulo, São José dos Campos. É a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Caralho! Velho! Pera aí que não vai aparecer, né? A parte final do vídeo eu acho. É ou não é uma coisa de dar um impacto pra quem não tá acostumado a ver isso? Cara. Sinistro, né? Cara, o som. O som do impacto dela ao asfalto. Olha só, eu vou contar uma história pra vocês. Certa vez, lá no centro, lá na estação da Matriz, houve um acidente. Um ônibus magoou a cabeça do cara. E a pessoa que tava falando, né, contando pra mim, disse que o som era parecido como se fosse uma melancia sendo esmagada. É. Esse é o som. Um som meio oco e forte, sei lá. Só aí por conta do livro, será que é um baque, é um baque oco meio surdo, assim, é um baque surdo, mas, cara, sem palavras, bicho. Eu tô... preciso ver a cara do Dante agora, velho. Caraca, velho. Ele ficou espantado. Mas, brother... Eu não sabia que tu ficava assim, não, com esse tipo de coisa. Nunca tinha... Eu tô escrevendo pra criança e adolescente, então tá vendo eu nunca mais vi nada pesado. Certo. Só que a curiosidade é uma merda, né? É. Pior foi a maldita curiosidade, mano. Caraca, o cara... Pra ter noção, a primeira vez eu cliquei, quando eu vi que era mulher pendurada mesmo, quando ela se jogou, só fiz virar o rosto, não quis ver. Só escutei o baque. Senhores e senhoras indecisos. Isso. Ou decididos, como algum colega daqui da mesa. Que dança funk? Não, um colega que ia ser purificado pela benga de um anjo. E aquele que namorava e só ganhava um beijo por semana. É, também. Um beijinho por semana, assim... Isso ia ser um corno muito manso, né, bicho? É um corno manso. Que me pariu. Era, tipo, todo mundo comia, menos ele, que é o namorado oficial. Tenso isso, velho. Só ganhava um beijo por semana. Enfim. Tu disse que não ia falar, mas enfim, velho. Foda-se. Cara, bem senhoras e senhores... Você... Ouvintes, muito cuidado ao clicar nesse link. Sim, sim. Porque as imagens são fortes, é cara. É muito forte, cara. O áudio é forte, cara, eu acho... O áudio em si... É o que eu acho que o maior impacto é o do áudio, cara. Eu assumo, a primeira vez que eu fui assistir, eu virei o rosto, mas como eu tava de fone de ouvido, o impacto, como falaram agora, é como se fosse uma melancia mesmo. Estourando, cara. Estourando. Muito bizarro. E logo no final do vídeo... É, tem uma surpresinha. Não vou dar o spoiler, mas... Tem uma surpresinha. Assista até o final do vídeo. É, eu curti, 1 minuto e 15. É curto. Foi mês passado, eu acho que teve esse mesmo. Uma moça tentou se suicidar lá no edifício Rio Negro Center. Só que ela caiu em cima do carro, só que ela não morreu. Foi mês passado. Dante, por favor, meu amigo, agora fale sobre a sua. O que você viu de interessante essa semana? Cara, vou querer quebrar esse clima tenso que ficamos, né? Todos ficamos tensos aqui. Com certeza. Apesar da piadinha do corno, e a piadinha do anjo, e a piadinha do bêbado, filha da puta. Son of a bitch. Fazendo anjinho. Ele tava bêbado, é? Anjinho quem? Na lama? Ele? Não. Quem? Tá quem tava bêbado? Ele tá falando de outra pessoa. Tá falando de alguém que foi buscar um anel no chão? Perdeu o anel no chão? Perdeu bêbado? Bêbado? Ai, ai, ai. Peraí. Perdeu o anel... Bêbado. Perdeu o anel, é bêbado. É o seguinte, quem é de bêbado não tem dono, né? Tem um vídeo também. Não sei se ainda existe pelo YouTube. Mas tinha um vídeo. Ele fez jus ao ditado. Tá no inferno, abraça o capeta. Ele tava no chão, começou a fazer o quê? Anjinho na lama, velho. Sabe como a galera faz nos Estados Unidos? Aquela abraço, de perna. Aqui em Manaus é em plano T2, né? E na lama. Na lama. Mês de janeiro? Não sei. Muito louco. Esse foi mês de janeiro de 2012, se eu não me engano. estamos aqui pra nos zoar e se entregar, né, mano? É que é uma putaria só. Enfim, pra quebrar esse clima meio tenso, já começamos com... Mas tu já pegou teu beijinho semanal? Não, cara, vou te dizer que ela deu uma embarangada. Deu? Deu uma embarangada forte. Bem. Deu uma embarangada forte. Também, né? Todo mundo comia. É, uma hora... Cara, aquela música do Mamona Assassina. Ela é uma vaca. Eu sou um touro. Sim. É pior. Cara, eu vou trazer aqui pra mesa uma websérie que está sendo produzida. Explica pra pessoa que não conhece websérie. Procura aí no Google, mano. Não sabe o que é uma websérie? Vai lá no Google e procura o que é uma websérie. Bem grosso, né? Não espalha. Espalha. Vou trazer aqui a websérie Dragon Ball The Light of Hope. Cara, por enquanto não tem nenhum vídeo, nada, cara. Só que tem muitas imagens e promete, cara. Só as imagens já... As imagens são boas, cara. A imagem dá de 1-0 naquela porcaria que foi Dragon Ball Evolution. Não, para aí. Fala disso não, cara. Eu nem tô falando... O quê? Menina comendo cocô de cachorro. Eu acho que os dois estão no mesmo nível mesmo de porcaria. Né, cara, como é que algum estúdio, como, meu Deus, deuses nórdicos, gregos e entidades existentes, como é que um estúdio me faz uma merda daquela? Cara, e a explicação... Foi uma falta de respeito, cara. Foi. Uma grande falta de respeito. Tem todos os equipamentos, todo o aparato pra fazer algo muito bom. E, cara, estamos vendo aqui algumas imagens da série... E, cara, muitíssimo bem, como posso dizer... Os atores, cara. Sim, os autores são fiéis, muito perfeitos, cara. Fiéis, muito cara. Parecido. Não só os players. Não só os atores, assim. Mas sim, o ambiente, também, tudo. Como tu falou, o figurino. Cosplay, né? Tipo, o figurino tá... E um comentário rápido. Só um detalhe, primeiramente, sim, claro. Eu vou falar sobre a série. Ela vai se passar no futuro do Trunks, uhum. Em que o Gohan ensinava o Trunks a lutar e tal pra enfrentar o Android 17 e 18. E, cara, a Android 17 é muito linda. A Android 18. Android 18 é muito linda, cara. Se bem que no anime, né, o 17 também não ficava muito longe de ser uma menina, né? É, também não. Tem uma imagem melhor dele, cara, com o cabelo comprido, que ficou muito... O quê? Eu pensei que ele ia falar outra coisa, velho. Eu juro pra você que ele sabe o que eu ia falar. Eu pensei que não, quer dizer, eu pensei que ele ia falar assim, não, o Android 17 também não fica muito longe disso, né? De ser bonito, né? Eu também achei que ele ia por esse caminho. Se bem que foi meio subliminar, né? Também achei que ele fosse por esse caminho. Enfim, cara, estamos vendo a foto, como eu falei, vai se passar no futuro, do Trunks. Aparece a foto do Trunks novo... O Trunks ficou mais ou menos, o Gohan também ficou mais ou menos. Os melhores mesmo ficaram Android 18 e o 17. Mais 17. A 18. Cara, assim, mas a 18. A 18 tá linda. Nossa, colocaram o Kuroni que nem do anime mesmo. Assim, não, mas aí acho que além desses quatro, talvez o único que vai aparecer é a Bulma. É, que se é a mãe... se basear no média. É, o OVA que teve. O OVA que teve, né? É, os outros personagens, acho que é só a Bulma, né? É só a Bulma que aparece. Tem aqui, ó, várias imagens. Essa imagem do Gohan, acho que tá fazendo o Kamehameha, né? Isso. Muito lindo, cara. Um efeito muito bom. Cara, eu... Superior. Nossa. Vixe, não tem nem comparação, cara. É uma produção independente, né? Sim. Pelo que eu sei, uma... Meus amigos, daqui a acho que uns 20, 30 anos, acho que as pessoas... Elas mesmas vão fazer os filmes dos seus animes favoritos, sim, cara, assim. Porque... Vai ser bem superior... Através do... Por causa, ser bem superior. O crowdfunding permite isso, né, cara? Sabe qual é o lance do crowdfunding, né? Não. Eu também não. É porque, assim... Vocês me envergonham. Sacanagem. Eu fiquei sabendo por causa de cast que eu vergonha? Escuto. Vergonha? Vergonha é te imaginar dançando funk, meu. Até o chão. Isso é vergonha. Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar... Caraca, velho. Amigão, você tá me vendo hoje. Daquela época... Era mais bonitinho, era mais esbelto. Tinha esse corpãozinho todo. Detalhe, hein? Bonde do Tigrão, tá? Cria sonora. Só as cachorras! Pô, ninguém latiu, cara. Tá bem humorado hoje. Cara, crowdfunding é o seguinte, desculpa por eu estar comendo, é costume, gordo é uma merda, né? Não pode ver qualquer coisa que eu... Vou te dizer que agora que eu me toquei que eu tô comendo. Deixa afastar desse aqui. É, se afastar e comer, né? Afasta na minha mão, cara. Exato. Cara, o crowdfunding eu acho que é o que tá permitindo existirem mais fanfilmes e filmes independentes. O lance é o seguinte, tu faz o teu projeto, escreve o teu roteiro, sei lá, lança o teu projeto na internet e pede para as pessoas financiarem o teu projeto. Se eu não me engano, foi assim que aconteceu com o Dredd. Aqui no Brasil vão lançar o filme do D&D, Dungeons and Dragons. Sério? Foi financiado através de crowdfunding, é o Catarse, se eu não me engano, o site que eles utilizaram. Eles conseguiram o dinheiro, arrecadaram o dinheiro pra fazer o filme. Então, cara, é o que o Kazé falou, no futuro é esse, cara. Preste atenção que fanfilmes e filmes independentes, na minha opinião, pelo menos, são muito melhores do que muito blockbuster. Com certeza. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado... Porque os fãs têm todo o cuidado de seguir realmente a mítica da saga que eles estão adaptando, a questão de figurino, sim, a questão das falas, eles tomam todo esse cuidado que não é que o blockbuster não toma esse cuidado tudo. É, dá uma ressalva rápido, né, antes de você concluir o comentário sobre essa fanserie, né? Eu imagino que, pelo menos os atores, devem ser fã do Dragon Ball Z. No mínimo, né? Diferente do Dragon Ball Evolution, que o Goku, né, o personagem lá, o carinha não sabia nada sobre o personagem, não sabia nada sobre a história. Ele leu uns 2-3 capítulos do mangá do Dragon Ball. Não sabia nada, cara. Eu fico me perguntando como é que um diretor... Como é que um cara daquele nunca tinha assistido Dragon Ball, mano? O diretor do Dragon Ball Evolution, como ator, ele foi legal. Que ele foi o ator, o cara que fez o Kung Fusão e o Kung Fu Futebol Clube. Mas como diretor, cara, foi um lixo fazendo a adaptação do Dragon Ball Evolution. Cara, eu não boto nem, sinceramente, não digo nem a culpa do diretor em si. O filme é uma merda e tal. Vou te dizer que eu não parei pra avaliar a direção, se foi boa ou não. O lance é que o roteiro em si é uma bosta. A fotografia do filme tava até boa, assim. Não, entendi. Eu não lembro, a fotografia tava boa. Tava boa. O roteiro que é uma merda. Tipo, a explicação dele pra dizer que o Goku veio de outro planeta. Uma explicação de um minuto. Pra toda uma história, o cara me conta tudo em um minuto. Em 1h20 de filme. Tudo bem que não precisava, né, bicho? O filme já é uma porcaria do início ao fim. E pra competir com essa fansérie, tão tentando produzir o Dragon Ball já Z, né? Isso. E já com a... Com Saiyajins e uma, talvez, uma suposta trilogia fechando com Freeza. Pois é, o lance... Na sequência desse volume, na sequência. O que eu entendi, o que eu tenho visto bastante... Já divulgado. O que eu tenho visto bastante é isso, pessoas independentes, a galera indie, mostrando que eles podem fazer, entendeu? E, cara, o YouTube tá aí pra ajudar isso. Por exemplo, o Neil Blomkamp, o diretor de Distrito 9 e o diretor de Elysium. O cara apareceu do nada. Se eu não me engano, ele foi encontrado na internet também. O fã dele, o filme dele, é um filme independente e é muito bom, que é aquele Distrito 9. E o diretor... O Distrito 9 é. O diretor do filme Evil Dead, o último que saiu, ele fez uma espécie de um teaserzinho do que seria um filme. Se eu não me engano, é Ataque de Pânico o nome do filme. Era como se fosse um trailer de um filme onde os alienígenas invadiam o planeta e tal. Sim. E, cara, muitíssimo bem feito. E, cara, tá aqui. O diretor do filme é o Federico Álvarez. Federico Álvarez. Que Federico. Nome tosco. O Sam Raimi viu o potencial desse cidadão e chamou ele pra fazer um filme. Primeiramente, esse filme. Ele fez um teste pra ele dirigir o remake do Evil Dead, que na minha opinião, cara, que filme bom. Que filme foda. Eu gostei muito, cara. Eu não tive ainda a oportunidade de assistir. Cara, é meio pesadinho. O começo é bem pesado. O começo é mais pesado do que o resto do filme inteiro. Mas o filme é bom. Essa websérie promete pra caramba. Como eu tava falando, existem várias pessoas mostrando que sabem fazer, inclusive com Dragon Ball. Tem alguns vídeos mais toscos do que outros, tem alguns bem feitos. Eu assisti um que era a Bulma e o Goku conversando. Eu assisti rapidinho o vídeo, não assisti o vídeo todo, eu assisti correndo só pra ver qual era a premissa. Sobre aquele vídeo, aquele trailer do Street Fight, é uma fansérie ou é um filme mesmo? Eu não vi, cara. Não, não viu, cara? Não, não. Uma fansérie. Uma fansérie. Cara, mas ficou muito bem. Ótimo. Foi ótimo. Muito bom. O que eu tenho a dizer sobre isso é que eu acredito nele, cara. Eu acredito nessa websérie, cara. E vocês? Cara, tô curioso. Quero ver. Também tô curioso, né? Uma grande expectativa, já que... É, desperta curiosidade, expectativa. Me frustrou muito assistindo Dragon Ball Evolution. Bora parar de falar desse filme. Bora parar de falar desse filme. Vamos falar de falar, né? Falar de falar. Eu já tinha visto, né, as duas semanas atrás sobre essa fansérie, né? Fiquei muito empolgado, inclusive estava até conversando com um amigo nosso, o Dallison, né? Ele que me enviou. Eu até perguntei pra ele, cara, não tem o trailer pra gente ver e tal? Aí, não, só divulgaram só as fotos. Mas mesmo assim, pelas fotos, pela fidelidade dos atores para com os personagens, você já dá aquela empolgação. Nossa, caramba, vai ser uma parada muito maneira, entendeu? Então, vamos esperar. É o que as imagens apontam e os efeitos, né? É engraçado a gente analisar rapidão que... Pelo menos pra mim, os melhores filmes de terror, primeiro, são os asiáticos. E agora as produções, digamos assim, espanholas, né? Com Hack. E tem uma outra, eu não sei qual é. Não sei se é argentina ou é paraguaia. Eu esqueci o nome. Tem o mesmo pilote do Hack, cara. Eu esqueci. Mas o filme também é muito bom, né? Então eles têm essa... Estão ganhando mercado do terror? Exatamente, América Latina está ganhando mercado. Eu não tô por fora, assim, do... Acho que devagar, mas estão ganhando mercado, assim. Bem interessante, cara, se for, assim, ver. O Brasil, tipo, eu acho que é o maior país da América Latina e não consegue fazer um filme. O Brasil só se interessa em três coisas. Eu digo um filme bom brasileiro que eu digo que é foda e... Tô falando em questão de terror. Tá falando de terror? Sim. Não, desculpa. É linha de terror. Desculpa, não bate não. Na linha de terror não tem nenhum. Mas qual é esse filme que você acha? Dois Coelhos. Ah, esse filme é muito bom mesmo. Não assisti. Respeito mas esse eu, filme. Eu respeito o diretor José Padilha. Com certeza. Robocop está aí. Então, senhores, é isso. Está consumado. Se alguém quiser nos encontrar no Facebook, Kazé? Conquistando Multiversos Podcast. E errou. Não, cara. Não é assim, não. www.facebook.com/ Conquistando Multiversos. Sem o podcast. Sem o podcast. Nosso e-mail qual é, Dante? conquistandomultiversos@gmail.com. Eu acho que seria mais simples se nós informarmos Conquistando Multiversos, que o cara vai digitar. Sim, cara. Vai já tá indexado. Rápido, já tá indexado já o nosso. Tá tudo, mais... tá tudo lá no post. No post de energia? Deixa de cortar a porra. Vocês tinham que ver a mãozinha do Jer aqui. Bichinha. Corta. Tem tanta gente me sacaneando. Vai. Tá bom. Caliane, se prepare. A promoção continua aí, senhores. Mande logo, antes que o Jero pegue essas lentes para fazer programa no Cefaz, hein? Muito obrigado, Dr. Omar. Ele conseguiu mais um par de lentes. Uhul! Cinza. Cinza? Agora o cidadão tem opção. Se ele quis ganhar, ou a gente dá o prêmio para primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. Então é isso, senhores. Primeiro e segundo lugar. Fala mais um de novo. A promoção é a seguinte. Agora, como já tem mais uma lente, então, senhores... Apresente para o maior número de coleguinhas que vocês tiverem. Pelo menos 5 para você concorrer à promoção. Sortearemos 2 pessoas. A promoção é a seguinte. Apresente o nosso podcast para 5 amiguinhos seus. Peça para que 5 amiguinhos... Curtam a página e mande e-mails para a gente dizendo... Olha, o Jerônimo nos apresentou este cast. Ou o Francisco Augusto. Ou o Carlos José. Nos apresentou o cast. Sabe brincar, então não pode. Capeta, meu irmão. Fale aí quem foi que enviou. Você que tá aqui, foi o Jerônimo, se foi Francisco. Enfim, vamos dar um exemplo. Você chega lá, ó. Chico. Nossa. Mande e-mail pra gente dizendo: O Jerônimo nos apresentou o cast de vocês. Com isso, o Jerônimo estará concorrendo a um par de lentes cinza ou azul. No caso, serão dois sorteios. O primeiro sorteado escolhe a cor. O segundo colocado, o Francisco. O Francisco, não, na verdade, é o segundo colocado. É primeiro sorteado e segundo sorteado. Ah, se nós teremos duas pessoas, como temos duas lentes agora, o primeiro sorteado vai escolher entre azul e cinza. Aham. Então, no caso, e aí, Francisco, senhores, o Francisco vai escolher algum, vai ter o que sobra. O que sobra. O Jerônimo que vai escolher qual é a primeira. Jerônimo! Muito bem, meus amigos. Estamos aqui. Voltamos em definitivo. Pô, porque esse fone aqui tá parecendo o Galvão mesmo, né? Tá. Pior que tá. Vamos agora essa parte aqui totalmente voltada para a leitura de e-mails. Comentários no Facebook. Primeiramente, onde nos encontram? Encontram no conquistandomultiversos@gmail.com. E no Facebook, você pode digitar na parte de pesquisa de pessoas, locais e coisas. Conquistando o Multiverso separado, tá? Você vai nos encontrar, chegue lá, dê uma curtida na nossa página e ajude na divulgação. Temos também no nosso blog. conquistandomultiverso.blogspot.com.br. Na primeira semana de abril, não esqueçam, o maior evento de anime da região norte. Sim, estamos falando do Anime Jungle Party, que vai ser nos dias... 2014, a primeira edição de 2014. Isso. Vai ser no qual dia? Dia 4, 5 e 6 de abril. Dia 4, 5 e 6 de abril. Com as atrações, pelo que eu me lembro, já vai ter duas bandas, Jovem, né, Nerd, no primeiro dia. Duas bandas, vai ter o Jovem Nerd, o Azaghal e o Steve Cardenas. Cardenas! E os dubladores... Que é o segundo Power Ranger vermelho, que é o Rock. Da... E os segundos, e o Hermes Baroli, Baroli e Gilberto Baroli. Gilberto Baroli, pai e filho. Dubladores do Seiya e Saga, né? Saga de Gêmeos. Exatamente, senhores. Vamos começar pelo comentário do Facebook. Eu acho que foi a primeira coisa que impactou. Primeiro comentário. Okay. Agradecer aí a Kayane. Beijo, Kayane. Beijão, Kayane. Abração, beijos. E obrigado pelos comentários, pelo feedback. Por favor, Jeron, você faz. Você pode ler aí, por favor, Jeron, o comentário que ela fez? Eu faço questão que meus amigos comentem aí, já que... Pô, você não quer ler, meu amigo? Não, não. Faça as honras. Vou fazer as honras aqui. Faça as honras. O comentário foi o seguinte... Jeron, para de escorregar no quiabo. Dante Sabora Eros Rigueirinho, veta ele. O que você tem a dizer sobre isso? Algum comentário? Sobre? Nada. Escorregada foi essa de picada? Não me lembro. Mas como eu já sempre afirmo, acho que você é escorregar no bulante, né? Já tá encrustado no seu corpo. Exatamente, é inerente à sua vontade. Você, como eu já afirmei, já... Nada a comentar. Você não está mais nem caindo, nem despencando. Você já tá... Com ele enfiado. Isso é baixaria. É baixaria, mano. Pô, tamo aqui. Continuando, a Kaliane também deu nota 10, nota 1000 pra trilha sonora. Que a trilha sonora em si, vamos acreditar a quem realmente a fez, que foi o Jeron. Eu trabalhei na edição, na questão de efeitos, aquelas musiquinhas mais curtas. Mas a trilha sonora do fundo é mérito do Jeron. Assim como a edição foi seu mérito. Exatamente, muito bem. Eu, primeiramente, eu não pude participar. Ele foi câmera no evento. Eu fui nessa câmera, foi verdade. Que em breve a gente vai lançar o nosso videocast, né? Exatamente. Nosso canal no YouTube. Aguardem. Primeiro comentário aqui no nosso blog. Por favor, Jeron. É do nosso amigo Miguel Nogueira, né? O podcast está muito bem desenvolvido e elaborado. As entrevistas foram um ponto muito forte para as pessoas que perderam o evento. Mas pelo podcast conseguiram imaginar mais ou menos como foi os eventos. Só por isso, só posso desejar que esse projeto dê muito certo. Parabéns pela iniciativa. Nesse primeiro obstáculo foi vencido. Valeu, Miguel. Cara. Obrigado, Miguel. Agradeceu, Miguel. Foi uma honra. Primeiro a comentar. E é uma honra, cara, receber pessoas que não nos conhecem. Porque não conhecem a mim, não conhecem o Uriel, nem o Kazé. Então, cara, com isso sabe-se que as pessoas estão divulgando o nosso blog, o nosso cast. Então agradecemos a todos por isso. E você, Miguel, por ter dado esse up, cara, porque esse feedback pra mim foi o primeiro da gente, foi a primeira coisa que eu vi depois que eu postei, e cara, isso deu uma massageada no meu ego, assim como de todos aqui. De todos. Você, apesar de eu não ter participado do primeiro cast, mas faz parte da família, né? Uhum. Também estive presente lá no evento. Sim, podia, sim. Mas tive por pouco tempo. Também não tive por eu não estar muito tempo. Cara, também não ia ter muita coisa pra falar sobre o evento em si. Como a gente comentou no cast, né? A chuva. Trabalhou um pouquinho, né? Cedo pra falar com a gente, mas rolou aquele lance da chuva e tal, não deu. Eu acabei continuar. Chegando muitíssimo atrasado e eu dependo de ônibus, que é totalmente débil a parte de ônibus aqui na nossa cidade, mas. Normal, né? Mas chegou a tempo de ver os cos pobres. Ah, os cos pobres, sim, cos pobres. Tu viu aquele cosplay daquele cara que mandou muito bem, né? Que até agora não sei que anime é esse. Por favor, alguém aí que estiver escutando. Qual? Aquele lá que o cara cortava o dedo. Ah, sim, sim, eu não sei que anime é esse, cara. Mas o cara mandou muito bem. Mandou muito bem. A interpretação foi boa. Foi muito boa. A dublagem dele, que ele foi dublado, foi muito boa. Cara. Foi boa também. Foi ótimo. Foi ótimo. O time que ele fez lá na apresentação foi bom. Infelizmente, na parte lá do Shiryu. Porra, ali foi tenso. Mas ele deveria. Ele tentou, cara. Ele deveria ganhar um prêmio de perseverança aqui. Ele ficou lá. Porque de qualquer forma é complicado, né? Tu tá lá. Tá começando a entrar no clima e pô, ali todo o desenvolvimento da cena do personagem. É aquele corta, infelizmente, mas aí dando parabéns. Vamos procurar saber quem é ele pra. Sim. Parabéns aí pra galera. Próximo comentário no blog do Apenas Um Cast. Eu ia mandar um abraço pro pessoal do Apenas, galera, Um Cast, Apenas Um Cast. Parceiro, boa, da mano. Gente. Valeu aí, gente. Que eu soube. Com vamos certeza. Vai ser muito massa quando a gente fizer. Muito bem. Eles comentaram o seguinte: ótimo episódio de estreia. Destaque para as entrevistas no evento citado. Gostei também da ideia de expandir os horizontes, entre parênteses, universos, e da possibilidade de interação. No aguardo dos próximos episódios. Abraços. Abraços aí, galera. Uma muitíssimo obrigado. O Eliomar pediu pra gente. Que a gente Eliomar, tinha colocado, né? O e-mail no post. Eliomar, sim, ele deu esse toque pra gente aí, a gente agradecer pela dica dele. Que foi... E a galera do. Como a gente sempre fala, tudo que vocês. É, críticas positivas e negativas, tudo que for vir, vai ser pra somar pra gente cada vez mais melhorar o nosso cast. Na questão de conteúdo, da parte de edição, tudo isso que vocês comentarem vai nos ajudar. E só vender um jabá aí pros nossos amigos aí. Gente, não deixe de curtir aí a página do Apenas Um Cast aí, dê uma conferida que os caras mandam muito bem. E cara, assim, foi meio que uma base de inspiração também pra gente, né? Com certeza. Aqui de Manaus fazendo esse cast e tal, uhum. Deu uma tipo, uma empurrada a mais pra gente, entendeu? Tipo, porra, olha, os caras já estão fazendo tudo, cara, e tal. Então foi uma. Serviu de incentivo pra gente. Eu acho que isso é. Também serve pra eles também, porque eles olham pra gente que a gente também tá nessa luta. Nossa. E ninguém desiste dessa. Família. É uma família, cara. Cara, vou ler o comentário do Jean Santos. O Jean Santos, como eu falei, ainda agora o livro tá rebolando por aqui, que é o Evangeline, Relatos de um Mundo Sem Luz. Um ótimo livro, cara. Faremos um cast sobre. O livro junto do autor. É uma entrevista, né? Vai ser a primeira entrevista que nós fizermos, vai ser com o Jean Santos. Cara. E como eu comentei no cast, enfim, escutem o primeiro cast aí e vocês vão ver que, cara, eu gostei muito, como eu já falei sobre a literatura dele. Sem mais atenção de cedo, vocês ouvirem e futuramente vocês vão ouvir sobre o livro. O comentário dele foi o seguinte: cara, vocês fazem uma parada bem rica. Curti demais o uso das trilhas sonoras e as entrevistas são realmente um ponto alto. É realmente algo interessante de sentar e escutar. Só acho que seria interessante incluir mais participantes na discussão. Já temos mais um? Uhum. Zé, boquinha de veludo. É. De resto, tá tudo muito bem desenvolvido. Parabéns aí pelo projeto e valeu pela divulgação. E nós agradecemos também a você, Jean, pela divulgação. Você nos divulgou na sua página, na página do Evangelinho. Cara, isso é muito legal. E é um autor de. Parabéns, como tu já chegou a comentar aqui comigo, que é um ator independente. É independente, não tem selo, e o material dele que ele fez, mandou produzir, né, no caso, é um material muito bom, isso chama muita atenção. O papel utilizado. O papel utilizado, a impressão. Muito bacana. Tá de ótima qualidade. E cara, eu vou te dizer que eu fui pra Feira do Livro de Manaus só por causa dele, cara, pra conhecer o cara, pela iniciativa dele. Uma pergunta, esse livro, né, apesar de ser curtinho, é um teaser pra um próximo? É, cara, é a parte que incomoda. Cara, não dá pra dizer que é um teaser. É tipo, aliás, não, é assim, um teaser. Tu não entra na história do que é o Evangelinho, tu não entra na história principal. são vários relatos, por isso que é isso, relatos de mundo sem luz. São várias pessoas comentando sobre como é a sua vida, um trecho da vida das pessoas nesse mundo. Cara, eu vou um pouco além. Uma terra sem sol, de deuses assassinados e de futuro incerto. Através da noite perpétua que aprisiona o dia, há tantos séculos, escutam-se sussurros, uns mais altos, outros em menor tom, mas todos com vozes extintas. Entre reis e plebeus, sacerdotes e feiticeiras, soldados e corvos, vivos e mortos, todos têm uma história a ser contada. E é isso, cara. É o que diz nesse final, cara. Sacerdotes, feiticeiros, pescadores, cada um tá contando da sua história naquele momento desse mundo. Que legal, cara. Que maneiro. Então, cara, um livro muito batuta. Logo todos serão lidos esse livro pra sim gravarmos um cast. Conquistadores, por favor, dê uma conferida aí. Uma conferida. Vale a pena. E temos um e-mail de Ítalo Silva. Por favor, Jaron. Gabriel, querido. Mandar um alô aí pro nosso amigo Ítalo. Ele escreveu assim. O e-mail dele é o último, mas não menos importante, cara. O e-mail dele também é outro muito especial. Todos os comentários que recebemos estão muito especial. Então, por favor, prossiga. Ele já começa o e-mail bem... Pois é. Ele bem descontraído, bem né? Bem descontraído, cara. Ele... Lambda, lambda, lambda. Haha. Olá, CMV. Meu nome é Ítalo Fabiano. Aqui é mais um dos ouvintes de vocês. Cara, valeu. Nos encheu os olhos com isso. Por meio desse e-mail, venho a dizer, o podcast tá muito bom. Acabei de ouvir e ele tá muito bem produzido e conduzido. Por muito tempo, venho procurando aqui em Manaus pessoas desse meio para conversar. Tá muito bom, tanto que eu queria humildemente saber como é possível fazer parte disso. Eu tenho muita vontade de participar pelas conversas e temas que vocês produzem. Coisas que a gente não acha com facilidade por aqui. Esse conteúdo nerd e bem trabalhado. Realmente muito bom. Grande abraço e vou ficar no aguardo pela resposta. Grande abraço para você também, Ítalo Fabiano, sobre a sua participação. Não vejo por que não. Cara, eu quero até procurar uma oportunidade e fazer... E dizer para você que você tá convidado pra gravar um cast com a gente. Tá convidado. Tá convidado, Ítalo. E quando aparecer uma oportunidade, a gente vai entrar em contato com você. E vai fazer esse convite... Você participar com a gente aí de um cast. Falou, mano? Vamos ver um assuntozinho. Cara, a gente pode fazer nos mods primeiro... curiosidade, né? Uhum. É. A gente pode ver um assunto que ele se... Um assunto que ele domine. Né? Acho que chega a dominar. Sim, sim. Ou ele simplesmente pode vir no meio da interação, ele... conduz aqui. Cara. É. Não sei se vocês acreditam ou não, porque... É tudo na base do improviso mesmo. É, na improvisação. É tudo na base do improviso. É tanto que quando a gente tá num assunto, a gente tá falando sobre uma coisa, de às vezes a gente... facas, aí a gente volta. Não quero algo ensaiado. É uma coisa que eu sempre falei com meus parceiros aqui. Cara, eu não quero nada ensaiado. Tudo bem que há momentos, vai haver momentos de algo mais sério, algo mais retilíneo, digamos assim. Mais retilíneo, bobótico, uma maneira um pouco... É, porque se o assunto pedir isso... Mas na maioria dos momentos a gente não quer, cara. A gente quer algo assim, espontâneo. Pra manter a descontração também, pra claro, que é um dos pontos esse fortes. Esse é o jeito, tipo, eu não quero... Nada contra quem faz, lógico. Mas eu não quero risadas falsas, não quero... Eu quero isso, originalidade no que fazemos, entendeu? Que é assim que a gente começou essa e é assim que a gente quer permanecer. Essa é a premissa do CM. É, exatamente, essa é a premissa. Então, galera, sem mais, muitíssimo obrigado pelo feedback. Continue nos enviando e-mail, comentários no Facebook. Nos adicione no Facebook. Mandem cada vez mais. Qualquer dúvida, qualquer... Comentário. Crítica, cara. Mande. Como eu falei no primeiro cast, tendo embasamento, pra mim tá ótimo. Me diga qual é o meu problema que eu vou resolver, cara. Quiserem bater um papo com a gente individual, gente, sim, tá aí. Pode mandar por inbox, adicionar. Estamos aí pra conversar. Adicionar, mandar por inbox no Facebook. Mandar trocar e-mail. Ideia. Estamos abertos para troca de ideias. Em breve a gente vai ter nosso videocast aí. Sim, estamos trabalhando. Estamos com uma ideia bem bacana aí para apresentar para vocês. E é isso, senhores. E até a próxima semana. Um abraço a todos. Abraço, galera. Qual música vamos colocar pro final? O que você... O nosso convidado, Isso não é... É uma música. É uma música para encerrar o cast. Uma música pra encerrar o cast? Deixa eu ver pra galera aí curtindo a música. Vamos colocar, coloca pra rolar aí. Coloca pra tocar aí, It's on Fire, Glory Opera. Beleza. Então curto aí, Glory Opera, uma banda muito foda daqui de Manaus. Da região. Abraço. Falou, galera. Falou.